Hi, I'm Roger Christian. I was the art director on Alien. Welcome to VHS Podcast. Este som, este sound effect, foi muito usado na promoção do Prometheus. Não foi? Foi. Aliás, a malta acusava o trailer do Prometheus de roubar esta identidade sonora aos trailers que vieram depois do Inception, mas na verdade o Alien já fazia uma espécie de Inception. Exatamente. Uma data de anos antes. E este spot é suficientemente icónico, não é? Para não ser acusado de copiar nada. Sim. Exatamente. Não é? E quem é esta voz que nos acompanha? Que nos acompanha novamente. Olá, JB Olá. Martins. Seja bem-vindo ao podcast. Já cá estiveste quantas vezes? Algumas. Já lhes perdi a conta. Eu, por acaso, estava a pensar nisso e vocês só me chamam quase para a saga. Já foi o Regresso ao Futuro, a última vez foi o Sexta-feira 13. E agora, não é a saga, não é? Mas, mas também está relacionado com uma. São filmes com um peso. É logo a origem, pá. É logo a origem. É logo da saga, a origem. Portanto, é logo. Devias ficar lisonjeado. E fico. Sim. Para além do JB Martins, vale lembrar que vamos ter aqui. Um interveniente do filme, vamos ter Roger Christian, ele já não é novidade no podcast, mas na altura conversámos com ele também sobre o Alien, porque ele é diretor de arte no filme, e mais à frente vamos passar esse pedaço de conversa com alguém com uma importância histórica ligada a este filme. Foi o gajo que andou à procura de tralha no ferro velho para meter lá dentro... dos corredores da nave para simular os corredores da nave. E não é uma nave qualquer. Fazer a Nostromo é fazer uma das mais icónicas naves da sétima arte, não é? Todas as cenas de miniatura da nave no espaço, houve quem fez a miniatura e fez as sequências de miniatura era o diretor de efeitos especiais que trabalhou no Star Wars para as sequências de miniaturas, e foi a muito custo que ele conseguiu. Aliás, o Ridley Scott pediu ao George Lucas para dar tempo a este gajo para também poder trabalhar no Alien e fazer estas sequências, e o homem trabalhou em horário redobrado para conseguir fazer as sequências que eram pedidas pelo Ridley Scott, que estava concentrado na fotografia principal do filme, e deixou esta parte como uma espécie de segunda unidade. Conclusão: o Ridley Scott, quando viu os dailies das cenas todas e da miniatura que demorou um mês a ser construída, basicamente foi lá para refazer tudo do zero, e agarrou numa picareta e partiu, escavacou a miniatura toda, e os gajos que construíram, que demoraram um mês a construir a miniatura, ficaram doidos, e o Ridley Scott foi lá de manhã com uma picareta, escavacou aquilo tudo e disse assim: à tarde quero começar a gravar esta cena. Okay. Estão a ver bem. Sim. O feitio do homem, não é? Quando me sentei aqui para escrever umas breves linhas introdutórias sobre o Alien, eu confesso que fiquei ali assim uns segundos a olhar para o cursor a piscar no computador, tal como a Ripley a olhar para os ecrãs retro dos computadores da Nostromo. E não sabia muito bem o que é que havia de dizer. Porque a verdade é que o Alien não precisa de introdução. O Alien está praticamente em todos os filmes do género que existem a seguir a 1979. Portanto, mesmo que nunca tenhamos visto o filme do Ridley Scott, a verdade é que já todos o vimos. Ele foi buscar elementos também a filmes, muitos filmes de série B, só que ele levou-os a um outro nível, não é? O filme é uma masterclass de suspense, de terror, de ficção científica e de como combinar todos estes elementos num dos mais brilhantes exercícios de emoções primárias que o cinema já nos ofereceu. Eu estou convencido que o mais difícil é mesmo isolar porque é que este filme é tão especial para tanta gente, e se calhar começava por aí mesmo, por vos perguntar porque é que o Alien é especial para vocês. Não sei se vocês conhecem aquela teoria que saiu aqui há uns tempos, de que o Terminator 2 era o filme da ação perfeito. Houve uns estudiosos que calcularam a duração das cenas e esse género de coisas e chegaram à conclusão que é um filme de ação perfeito. Há um processo perfeito. Científico para se pois, chegar exatamente. A uma conclusão dessas. É uma fórmula. Há uma fórmula. Pois eu acho que aqui o Alien é basicamente um filme de terror perfeito. Mas ao nível de tudo, da forma como constrói o suspense, da forma como decide não mostrar a criatura, da forma como o design da Nostromo é feito, porque aquilo é a primeira vez que estamos a ver aquela nave, mas parece que já a vimos outras vezes, acreditamos que aquele universo existe realmente. E é por isso que acho que o Alien é o filme de ação perfeito e é o filme de terror perfeito. Para além desse aspecto, eu dá-me a sensação que tu já conheces também aqueles personagens. Eu não sei se exatamente. Vocês já viram o filme recentemente, mas eu acredito naquela equipa. Eu acredito porque... naquelas pessoas, sim, percebes? Na relação que elas têm. Porque eles têm uma relação de proximidade. E o Alien tem aquela coisa... Imagina que estás a ver aquilo pela primeira vez, não é? Agora, nós já nascemos a saber que a Ripley é a protagonista, não é? Pois. Até metade do filme nós não sabemos quem é o protagonista. Exatamente. É difícil hoje em dia nós distanciarmos disso e percebermos, ou pormos no ponto de vista de quem está a ver o filme a primeira vez, não é? Que não sabe quem é que vai sobrar para o fim. E mais do que isso, sobra uma gaja que em 1979 deve ter normal. Sido. Exatamente. Eu não sei se foi este, se foi o Aliens, o que viria a seguir, que detinha o recorde do filme mais lucrativo de sempre, cuja protagonista é uma mulher. Exatamente, acho que foi só o Tomb Raider com a Angelina Jolie que o destronou em termos de lucros de bilheteira uns 20 ou 30 anos depois. Sim, porque não era habitual teres uma protagonista feminina, e especialmente dentro de um elenco com muitos homens, não é? E aqui neste filme, durante grande parte do filme, é-nos dado a crer que o Tom Skerritt é que era o Dallas, não é? O herói, o Dallas, exatamente. O Dallas. Quando ele entra numa conduta de ventilação, não é? Munido de uma tocha, não é? Sim. Lança-chamas, De um lança-chamas. E em pouco tempo percebemos que afinal não era ele. Mas de alguma forma isso jogou também a favor do filme, por nós percebermos que aquele que nós achávamos que seria a pessoa que estaria mais munida para vencer é logo o primeiro, é um dos primeiros a ser eliminado, não é? Mas reparaste também, a Ripley é a mais, desde o início, que é aquela que respeita mais o protocolo. É mais coerente. É mais coerente. Mas há ali logo ao início aquela cena, não é logo ao início, lá pelo meio, em que ela não quer, eles já, a vítima, não é? O personagem do John Hurt já vem com um alien dentro dele, e ela não o quer deixar entrar. E fica ali patente que ela pode ser a vilã. Não sei se, não é? Pois, neste tipo de filmes, quem não quer defender a vida humana, geralmente é o mau, não é? E também é ali. Verdade, eu acho que o Ian Holm vai dando alguns indícios durante o filme que ele tem uma segunda agenda. É verdade, mas não é óbvio. É uma questão muito, muito, muito porreira no filme. É que não é óbvio. Se tu vires o filme uma segunda vez, fazes uma leitura totalmente diferente do personagem. É muito porreiro. Exatamente, porque os olhares dele são muito subtis. Não é uma coisa que tenha um efeito sonoro e que seja um extreme close-up. É tudo muito, muito subtil. Nós estamos num futuro não muito próximo, mas também não muito distante, não é? Estamos no ano 2122 e a Weyland Company manda os camionistas do espaço averiguarem um pedido de ajuda. Quero só lembrar aqui que existe um filme chamado assim, Space Truckers, nós já fizemos também. Exatamente. Mas não tem nada a ver, zero. E eles vão lá e encontram uma nave despenhada, que é o Juggernaut, ou como o Ridley Scott costuma dizer. Não é Juggernaut, aquilo é o Derelict. E lá dentro encontram o Space Jockey, que anos mais tarde seria o elemento base para a prequela não assumida, que é Prometheus, não é? É uma prequela assumidíssima, caramba. É pá, não. Primeiro é tão, foi, é tão depois assumido, deixou de o ser. É tão assumido que tu já vais ter uma sequela que te vai em direção ao Alien, caraças. E o Ridley Scott primeiro assumiu que era uma prequela, depois disse que não era uma prequela, que era um filme cuja história se passava no mesmo universo. Ok, tu dizes que não é uma prequela porque a história não depois está diretamente ele ligada. Ele disse que iria fazer uma trilogia prequela. Pronto, e okay. Depois disse que já não seria uma trilogia, que seria que o filme, o terceiro filme é que iria criar a ligação entre o filme Alien, E neste momento vamos ter o segundo filme sequela do Prometheus, que sim vai criar a ligação entre o Alien. Eu assumo o Prometheus como uma prequela. O Ridley Scott passa-se tem no mesmo universo em é? Relação ao que é o Prometheus. É uma, a questão é uma prequela. Porque até ou, o próprio nome Prometheus foi escolhido para criar essa divergência, porque o filme originalmente era para chamar Alien qualquer coisa, já não sei. Acho que isso foi mesmo uma questão de marketing mesmo, que acabou por sair furado, mas acho que eles quiseram esse distanciamento por questões de marketing. Porque o design e tudo o que é usado no Prometheus é tudo Alien, não é? Não há ali. Mas claro que sim, claro que é. Agora, vocês vão ver as entrevistas do Ridley Scott à altura. Sim, sim, eu lembro-me disso. Vêm as divergências nas entrevistas dele. Pá, é impressionante. Lembro-me eles porque aquilo começou por ser uma história prequela do Alien. A história, pouco a pouco, ganhou uma textura muito diferente daquilo que eles quereriam fazer como Alien e preferiram fazer uma espécie de spin-off. Em vez de ser uma prequela assumida, como tu estavas a dizer. Então, mas é um spin-off ou é uma prequela? É isso, opa, é ali qualquer coisa. Eles quiseram fazer um spin-off, mas entretanto o marketing insistiu que não, nós temos que fazer isto Alien, e é por isso que aparece o Alien Covenant agora, a unir as pontas, as duas partes. Mas continua lá, estava a dizer. O John Hurt encontra uma sala cheia de ovos e decide investigar. O que lhe valeu levar com o facehugger nas trombas, não é? E é aí que há a mítica cena à mesa, não é? Em que estão todos a comer, não é? Pá, tudo tranquilo e de repente, pá, ele começa a se engasgar, não é? Que cai sobre a mesa como se estivesse a ter um ataque e eis que epá, faz história no cinema. Peito faz história. Completamente, epá. E o mais engraçado é que há uns guis de sangue que acertam em cheio na cara da Veronica Cartwright, que grita descontroladamente, escorrega e cai de costas. E a cena ficou. Isto porquê? E a cena ficou. Porque esta cena... Não, porque a cena, ele, só a parte do elenco é que sabia o que é que iria ser gravado. Ela não sabia o que é que iria acontecer. Eu já ouvi dizer que o elenco não sabia que ia haver sangue. Eu já ouvi dizer que o elenco não sabia que ia haver Tom sangue. Skerritt, o Tom Skerritt acho que sabia o que é que ia acontecer. O John Hurt sabia. E acho que mais ninguém sabia. Sigourney Weaver disse que quando nós chegámos e vimos toda a gente com impermeáveis, desconfiámos que alguma coisa ali não nos tinham dito. Exatamente. Eu acho que a grande dúvida era essa. Porque sabiam que ia sair uma coisa do peito. Isso devia estar no guião, não é? Era difícil esconder claro. Isso pronto. Também, não é? Ali não sabiam que... era... Não sabiam era que de que forma exatamente. É que aquilo era ia acontecer. Era o aparato. Eu acho que uma das coisas que este filme também faz de muito bem é a biologia do monstro. Porque tu nunca sabes muito bem o que é que vai acontecer. O facto de tu veres um ovo e depois teres um facehugger que vai para a cara do gajo e que depois fecunda, ou seja, o corpo serve de hospedeiro e depois sai aquela criatura e depois e aquela criatura... E teres um alien rainha exatamente. Que ou seja, também toda, os ovos. Toda esta biologia do monstro... E o facto de cada ser onde que é que pois, mas isso já, onde isso ele é já gerado, viria nos... Isso já exatamente. Seria explorado nos seguintes. Para já há que referir que é uma obra do excêntrico H.R. Giger, um suíço que entretanto já faleceu, que vivia isolado num castelo, cheio de caveiras humanas à volta como decoração, não é? Uma das questões durante a produção deste filme, em que fizeram vários testes, e até que alguém apresentou ao Ridley Scott um livro que se chama Necronomicon, e não estou a falar do Evil Dead. É um livro de arte com desenhos do Giger, e em que estão lá as criações biomecanoides bastante sexuais, na qual são baseados os aliens. Aliás, o Ridley Scott voou até à Suíça para falar com não foi com muito o Giger. Londres, que eles filmaram isto em Londres, não é? Pois, não é sim, muito longe isto também. Foi no estúdio de Pinewood. Né? Sim. Pá, eu acho que é das figuras mais intimidantes da sétima arte, porque é uma figura que vive nas sombras, tem sangue, tem ácido em vez de sangue, Não tem olhos, tu não consegues ver os olhos, não sabes para onde é que está a olhar. Estás a falar do Giger ou do Alien? Pá, pronto, estou a falar da imaginação do Giger. É que o próprio Giger é um tipo intimidante, não é? Também não era, tem era, olhos. Não era intimidante, era esquisito. Era excêntrico. Era estranho. Mas tinha olhos. Sim. Exatamente. Epá, e depois, para além disso tudo, tu tens um ser que não tem olhos, mas tem dentes. E para além dessa primeira fiada de dentes, tem uma outra boca com mais dentes. Epá, isso é de veras aterrador. Eu há 2 anos fui à Suíça, tenho lá uma tia a viver, uns tios a viver inclusive, e nós fomos de viagem, de passeio lá a ver as redondezas. E passámos numa terrinha que se chama Gruyère, que tem um castelo e não sei o quê. Deve ser, se calhar é. Aquilo era uma terrinha com um castelo lá em cima. Era assim uma coisa mínima. Pá, e eu longe de imaginar no que é que ia encontrar lá. Chego lá, pouco depois de passarmos as muralhas do castelo, começam a aparecer umas esculturas cá fora. E depois a entrada para o museu. E aquilo pareceu-me familiar, as coisas que estavam cá fora. E depois é que eu vejo, aquilo era o Museu Giger, em Gruyère, precisamente, a terra do castelo onde ele comprou e depois onde viveu. Epá, e aquilo é giro, acabei por ir ver o museu dele, porque aquilo é... E tiraste fotos? É um bar, não é? Tirei. É um bar. Eu vou colocá-las, tens de colocar aqui no podcast. Na versão YouTube, eu coloco, exatamente. Eu coloco, aquilo foi, e tanto tirei dentro do museu, como tirei depois num café que existe do lado de fora, e é esse café que é assim mais conhecido, porque está totalmente decorado com motivos alienescos, no meio de um prado de suíço. De repente entrar naquele mundo foi assim uma experiência muito surreal. Espetacular. Eu por acaso já conhecia há pouco tempo esse café e eu gostava de ir visitar. E tu tiveste a sorte de ir visitar, lá dentro, basicamente. Pá, tomei lá café com a minha tia, com o meu primo. Por acaso, isso é que foi sem engraçado. Querer, já viste? Sem querer, isso é que é espetacular. Mas eu tenho aqui uma grande questão em relação à biologia do monstro. E especialmente no primeiro filme. Desde que ele sai, desde que o Chestburster sai, até que ele se torna num adulto de 2 metros ou 3 metros, pá, passam-se poucas horas. Pois é verdade. Onde é que ele arranjou alimento, não é? Para... Isso causa-me bastante estranheza. A mim também faz confusão. Eu lembro-me que eu estava a ver o filme e eu assim, mas quantos é que são? Então há um pequeno e afinal este havia aqui um já grande, como é que é? Fazia muito mais sentido eles entrarem outra vez em sono criogénico e acordarem passado 2 meses, por exemplo, não é? Explicaria melhor o facto do monstro crescer em tão pouco tempo, porque poucas horas é muito pouco credível, não é? Como é que biologicamente isso é possível, não é? Biologicamente nada é credível, não é? Por isso é uma questão de imaginarmos. Eu gosto de imaginar credível. Que isto, o bicho, apesar de ser extraterrestre, respeita as leis da natureza, não é? De alguma forma. São leis que nós ainda não conhecemos, não é? Pois, quem sabe, é falta de informação da nossa parte. Há alguma coisa no planeta Terra que se assemelhe? O Alien Covenant, como o Ridley Scott diz, vai responder a todas as nossas questões. É como o Rogue One, não é? Que finalmente respondeu a um plot hole gigantesco que existia no Star Wars, não é? Como é que a Estrela da Morte se destruía tão facilmente? Afinal, o gajo tinha deixado lá um ponto fraco naquilo. Pronto. Se calhar o Covenant pode fazer a mesma coisa. Os futuros spin-offs do Star Wars é os filmes que vão explicar buracos. Yeah. Os buracos de todos o Star Wars. Yeah. Eu não sei se vocês se lembram da primeira vez que viram o filme. Eu, aliás, sou daquelas pessoas que viram primeiro o Aliens. Foi. E só depois é que vi o Alien. E confesso que foi a primeira vez que eu vi o Alien, foi uma desilusão tremenda. Ah, pois. Isso é um problema. É um problema. Eu se começamos pelo 2... É difícil distanciar-me. Porque o segundo é um filme de guerra militar, não é? E depois não, ir para um pronto, filme... lento e claustrofóbico. É 8 e 80, e ambos têm mérito a muitos níveis, mas são o mais oposto um do outro, não é? E foi uma tremenda desilusão, pá. Eu detestei o filme, achei uma seca tremenda devido ao ritmo do filme. Consigo perceber, não é, como é que aquele filme, sendo a origem, acabou por dar origem aos outros filmes seguintes, não é? Sim. E a importância que este filme tem, mas para mim, o Alien continua a ser o favorito. Eu acho que o Alien envelheceu até bastante melhor do que o Aliens. Epá, eu não concordo contigo todo. Eu acho que envelheceu porque filmes de ação há muitos daquele género agora. E o primeiro Alien ainda tem aquela mística que é única. eu, uma coisa que eu acho que eles fizeram bem foi mostrar o mínimo possível o Alien. Isto pois, porquê? Porque nota-se, a mesmo assim, nota-se... não mostras o monstro, não é? Sim, mas a questão é que eu acho que foi por uma necessidade mesmo, porque nota-se mesmo assim que é um homem dentro de um fato. Há uma história curiosa que eles, não sei se vocês sabem, eles contrataram um ator que faz, que entra nesse fato. Que sim, é um, acho que sim. Era um ator maçã, é um não é? Nigeriano. Nigeriano. Nigeriano. Ele chama-se Bolaji Badejo. É, exatamente. E contrataram-no porque o viram, já não me lembro onde, se foi num café. Acho que ou foi, bar. Eu li que era o agente de casting, foi a um bar. É, exatamente, uma e, coisa assim. Em Londres, e encontrou lá, foi assim por acaso. Acho que é o primeiro e único pessoa... crédito dele na vida dele em cinema. E já morreu aqui há uns tempos, não teve uma vida muito longa, infelizmente. Pois não. Para ele. Mas era um. Ele era tão magro que contrataram-no porque, para as pessoas pensarem que não poderia, aquilo é tão magro que não poderia ser um homem dentro daquele fato. Pronto. Pois, pois. Era, e é isso que hoje tu dizes que é um homem. Mas sim, mas o Alien é. Tem. Epá, sim, é, é, obviamente que é. É mas um é homem. Melhor do que se note que é CGI, por exemplo. Continuo a achar que é melhor que se note que é um homem num fato do que sim, se note sim, que é CGI. Sim. Estás a referir ao Alien 3 e ao Alien à ressurreição, não é? E àquele que aí vem, provavelmente. Sim, sim, sim. Provavelmente. Já dá para ver que tem que é CGI. Mas a minha maior questão nem é os penteados, nem é a roupa. Epá, é assim o sistema informático daquela sala onde o Dallas vai comunicar com a mãe epá, e aquele sistema informático epá, desculpa, datadíssimo, não é? Pois. Muito mas aquilo datável, é industrial, pá. Não é? É mas tu tens de perceber que aquilo é uma realidade alternativa, não é? Aquilo nem é um futuro, percebes? E eu assumo, eu quando me sento para ver o Alien, eu assumo isso tudo. Acho é o retrofuturismo, mas eu acho que isso dá que um não charme. Envelheceu tão bem como o Aliens, a esse nível eu não concordo. Eu aqui estou com o Daniel, eu também gosto do charme do retrofuturismo, daqueles ecrãs, com aquele verde super datado, acho piada é isso. E as letras e aquele som analógico, exatamente. Acho que dá outra piada ao filme, sim, também concordo. Epá, e outra cena para mim, que é desconcertante, mas hipnótica, é a cena da cuequinha XXS da Ripley enquanto veste o fato. Pois, claro. Isso não mexeu com vocês no, em 79? Opa, aquilo, uma cena daquelas ser feita. Pá, porque aquela cueca não existe. A Ripley não tem, não tem grande cu. Temos que ser sinceros, não é? Ela não tem o melhor cu de Hollywood. Mas aquilo não escondia nada. Aquilo não escondia nada, aquilo imagina nem precisavas de usar nada, a imaginação. Nada, até os mamilos dela e tudo, estava ali tudo... Não é impressionante, pá, é impressionante. De certa forma, há ali também uma influência Giger. A cabeleira que se pode que ver. Um há muita sugestão, ali, pá, eu li há alguns, ali um cruzamento de espécies quase. Eu li alguns que o Ridley Scott explorou a ideia de, no final, o monstro, em vez de atacar a Ripley... Inseminá-la. Haver uma espécie de contacto sexual entre os dois, sim. Ui. Mas eles abandonaram isso essa ideia. Isso faz-me lembrar o Planeta dos Macacos, a versão do Tim Burton. Porquê? Parece que essa cena depois foi cortada. Houve lá uma cena... Entre espécies. Entre espécies. Exatamente. Aliás, recentemente o Ridley Scott veio dizer que o final que ele tinha planeado, não falámos aqui nisso ainda, era totalmente diferente. No final morria toda a gente, nem a Ripley se safava. Ué. Meu Deus, nós hoje estamos aqui reunidos a falar desta obra-prima do cinema. Mas nós estamos com um registro científica. Muito sério, eu acho que é veneração por este filme. É verdade, não é? Estamos muito, muito mas sérios. Mas podíamos muito bem não estar a falar hoje sobre este filme, porque este filme teve muito, muito, muito, muito perto de ser um série B à Roger Corman. Pá, este filme é um série B, só que tem dinheiro. Não é só isso. Os argumentistas, o Dan O'Bannon e o Ronald Shusett, eles bateram várias portas de Hollywood e nenhum grande estúdio queria produzir este filme precisamente por soar muito a série B e é um monstro dentro de uma nave e não sei o quê. O Roger Corman foi o único que demonstrou interesse em querer produzir mais um filme desses. Porque será, e eles tinham, e eles tinham uma promessa de, se não arranjassem ninguém até uma data X, ok, iriam produzir com ele. Mas felizmente eles conheceram o David Giller, o Gordon Carroll e o Walter Hill, que mais tarde formaram a Brandywine, a produtora, que demonstraram um interesse em produzir o filme que inicialmente iria ser realizado pelo Walter Hill. O Bannon e o Shusett preferiram entregar a produção do filme a estes três novatos, cheios de sangue na guerra na altura, porque davam mais garantias de uma abordagem séria ao seu material e, além disso, a distribuição seria feita pela 20th Century Fox. O Walter Hill declinou a realização porque não gostava do género de ficção científica. E basta ver a carreira dele para perceber isso. E a escolha, epá, aqui é que eu acho que é o fator diferencial, que na altura não era nada óbvio e recaiu sobre um novato. Pá, o que é que ele tinha feito na altura, o Ridley Scott? Nada, tinha, não é? Apenas, tinha feito Duelistas. Ah, epá, que é um bom filme, mas não é um filme que demarque. Epá, pois, que seja óbvio, que seja óbvio. Para mim não era a escolha óbvia. Só que eles escolheram-no por ser novato e por acharem que o poderiam controlar. Epá, e isso saiu-lhes completamente ao lado. Porque eles mal podiam imaginar que o Scott era um perfeccionista crónico. Ele ia a sua picareta. E isso veio criar várias clivagens com os próprios argumentistas. Ele chateou-se com o Dan O'Bannon e o Shusett. Chateou-se com os produtores, chateou-se com a equipa técnica. Houve imensos problemas durante a rodagem. Mas o que é certo, isto também foi recorrente no Blade Runner. O Blade Runner ainda foi pior, por causa do temperamento dele e do profissionismo dele. E tal como no Blade Runner, a versão que saiu no pós-cinemas não foi a definitiva, não foi o Director's Cut. E entretanto saíram três ou quatro, já são três ou quatro versões, não é? Exatamente. Porque ele próprio também não se decide em relação àquilo que é a versão definitiva. Vocês estavam aqui a falar das versões do Blade Runner. O que é que vocês têm a dizer em relação às cenas cortadas do Alien? Também existem. Neste caso, o Ridley Scott não é tão crítico em relação a isso. Ele diz que a versão que foi para cinema é a versão dele. Entretanto, hoje temos os Director's Cut, entre aspas, do Alien. Nas edições que saíram em DVD e até em Blu-ray. A versão que eu tenho acho que é o Director's Cut. Acho que foi a que eu vi mais vezes, mas acho que é aquela em que mostra o que é que aconteceu aos tripulantes, certo? Que isso não aparece na versão que saiu para cinema. Ou seja, aquela cena em que os tripulantes estão naquela espécie de cocoon. Tu vês, é? sim, tu vês o Dallas e exatamente. Mais alguém sim, lá preso. Que dizem, matem-me. Exatamente. Que depois pronto. Viria a ser parodiada no Duke Nukem 3D, no jogo. Exatamente, com aquelas meninas sim, já, que estavam lá presas e também diziam que é. Exatamente. Pronto, essa parte, cena, sim, é gira. Eu vivia bem sem isso, não precisava de saber o que é que lhes aconteceu, mas pronto. A outra, acho que é aquela em que se vê a criatura pendurada, certo? Sim. Pronto, por acaso não lembro dessa. Acho que é o único são pequenas cenas, são pequenas. A cena maior é precisamente a do Dallas preso na parede. O resto são pequenos insertos. Sim. Mas eu acho que essa cena em que se vê a criatura, acho que é a única vez em que tu tens um grande plano da criatura daquela maneira. Não, um grande plano não. Um plano em que vês da totalidade. Um plano, é o contrário do grande plano. É um plano mais aberto. E isso aparece assim do nada, tu não tens aquele som de... Sim, porque ele aparece estático, não é? Primeiro, exatamente, não é? Assim, fase, a abanar, não se move, a balançar. E tu ficas a pensar, mas o que é que raio, que é aquilo? Epá, porra, aquilo é um alien. Eu acho que essa não cena... Não é um choque, não é aquele choque, não é? Não é um jump... Seja uma introdução completamente diferente daquele monstro, não é? A última... Eu queria só contar aqui a história da última vez que eu vi o filme... que foi há 4, 5 meses. Eu estive em São Francisco e passei... És muito viajado, pá. Sou... Suíça, São Francisco. É verdade. Passei na Chinatown de São Francisco e existe lá um teatro já com uma série, com alguma história, que é o Great Star Theater, que é famoso por, para além de projeções, em várias décadas tinha espetáculos de performances e música, e era ali um bocadinho onde se juntavam ali os excêntricos daquela zona. E aquele teatro continua aberto e continua a dar espetáculos, e até apareceu na imprensa há 2 anos por ter uma mulher aparecido morta dentro desse teatro. Portanto, há muito, muito misticismo ali à volta daquela... E tu mesmo assim entraste? Eu mesmo assim entrei. Por curiosidade, para ver como é que era o espaço, e depois vi lá um cartaz que dizia Alien Live Show, e aquilo intrigou-me, Pá, e o gajo explica... Tu pensavas que era um espetáculo ao vivo do Mel Brooks. Acabei por comprar a bilhete e ir àquilo, esperando que fosse assim um espetáculo com pouca gente, mas não, aquilo estava sala esgotada. E então, no fundo, era a projeção em grande ecrã do filme, com efeitos de luz e efeitos tecno-pirotécnicos e cenas assim mirabolantes. Tinham atores, tinha um tipo vestido com o fato integral do Alien... que aparecia quando o Alien então também não, aparecia não foi no filme. Não viste o filme no cinema. Não, não, o filme estava a ser projetado e depois havia coisas ali à volta da tela a acontecer e aquilo foi... Epá, palhaçada, imaginem, palhaçada. Palhaçada, sim, mas agora imaginem o público americano, sempre muito efusivo, nerd, aquele público de culto ali a ver aquele espetáculo, a aplaudir, a gritar, a de saber as falas do filme. Deve ter sido muito fixe, de facto. Tens de trazer o conceito aqui para a região. Nós já vamos tendo aqui as sessões de culto, não é? Já parece que está na moda ver cinema antigo no grande ecrã. Pode ser que não, esse tipo de espetáculos... Infelizmente não está na moda. É bom é que comece a fazer mais e que comece a estar na moda. Pá, eu nunca me lembro disto alguma vez ter acontecido com tanta... É lógico... Não, agora tens aquelas... Começa a ver no Porto, não é? Começa a ver no do Porto do cinema também. Francês, do cinema italiano, em que vejo alguns spaghetti. Por exemplo. E vejo alguns filmes mais clássicos, epá, e que de outra forma tu não eras nascido naquela altura para experienciar para ver, aquele sim. grande clássico no cinema. Epá, isso são oportunidades únicas. Aliás, epá, o Alien hoje em dia com o Blu-ray... vai passar no cinema, não é? O qual? Alien vai passar... Sim, sim. O Alien, ah, sim, no, sim, é verdade. No UCI. Com o Blu-ray, tu podes perfeitamente projetar... Não precisas de ir recuperar fitas... gastas que provavelmente já nem existem ou... Não, e aliás, já são poucos os cinemas que hoje em dia estão trechados com máquina de projeção. Exatamente, portanto tu podes facilmente agarrar num Blu-ray e projetar aquilo num grande ecrã que não vais ressentir a falta de resolução, sim, sim. Ou mesmo 4K, não é? Já vai havendo restauros em 4K destes filmes, portanto acho que só tens de pagar os direitos de transmissão e está feito. Daqui a pouco já regressamos, a ilustre voz que vão poder ouvir a seguir, caso não façam skip, e recomendo vivamente que não façam, não é uma voz nova no VHS. No passado, ele já conversou connosco sobre uma melancólica curta que realizou, chamada Black Angel, sobre o seu trabalho como criador de acessórios e realizador de segunda unidade do universo da Guerra das Estrelas, e de procurar os nossos podcasts mais antigos, caso queiram saber mais sobre isto. E, finalmente, hoje surge aqui a oportunidade de passarmos o trecho onde conversamos com ele sobre o Alien, o oitavo passageiro. Porquê? Perguntaram vocês. Porque 2 anos depois de criar as armas e os acessórios de um dos maiores filmes da história, ele saltou imediatamente para outro filme não menos importante. O nosso convidado chama-se Roger Christian e faz parte da tripulação da Nostromo como diretor de arte. O oscarizado Roger Christian. Esteve perto, oscarizado, mas não com este filme. Este esteve perto de ganhar um Oscar na categoria de direção de arte em 1980, perdeu contra o All That Jazz. O espetáculo vai começar. Que é outro grande filme do Bob Fosse. Pronto. No entanto, ganhou o nosso respeito. Ao contrário, não ganhou o Oscar, ganhou o nosso respeito. E por isso voltamos já. Estamos a falar única e simplesmente do homem que criou o lightsaber. Sim. Ele ganhou o Oscar com o Star Wars. Falta aqui essa informação. Sim. Voltamos já a seguir, pessoal. Até já. You did the art direction for Alien. Yes. Were you aware that you were making cinematic history when you were on set of that show? I did, yes. As soon as I read the script, and I came in late, I was on Life of Brian that got cancelled the first time round. So Ridley called me and said, please come down to Shepparton right now. And I read the script. I saw Giger's paintings around the walls, and I knew Ridley. I'd art directed commercials for him, and I knew. I mean, The Duelist is an amazing piece of cinema made for very little budget, and I knew in Ridley's hands. And I went into the office where he was hidden away. He was storyboarding the film at the time, and I knew just what he was going to do with this. I thought, wow, this is going to be. This will be where we get the sets right, where everything turns into something, another cinema classic. Yeah, it's well known, Ridley Scott wanted to make the movie structurally to be like a sci-fi horror B movie, yes, in space, but in scope, it had to look like a big movie, like that space jockey space and all that stuff. he had to really fight for making things look big on screen. Absolutely. I mean, they wanted to cancel that set. I imagine it was a very hard production on Alien. What was the most challenging thing that you had to do on set? It was very challenging and very low budget. And right about 6 weeks before the shoot, Fox pulled $600,000 out of the budget. And when you look at a film like Alien, most of the budget goes in the sets. So that they attacked that immediately. So I know the guy in Fox, the head, then said that we couldn't do the flower opening when they wake up. Of the eggs? No, the when they... First, at the beginning, when the crew wake up and then the hypersleep opens up, that got cancelled. But we did it without Fox knowing, secretly. Okay. We had a Spanish art director, Les Dillon, I brought over, who knew science fiction and was really clever, Benjamin Fernandez. So he and I went down. We found those big plastic Perspex. They were canopies from old jets, and the special effects man had pistons, so we said, oh, well, we can use those, and we adapted another set, and that worked beautifully. So we did that secretly. We had to keep that hidden because we really felt that was necessary, you know. And then another solution was the elephant man, as we call it, the big alien structure, the space jockey. Did you ever thought about that creature as sequel potential? Yeah, I think it was so important, and that was one they said we can't afford this, and they wanted it out of the film, and then they wanted it small, and Ridley kept saying no, it has to be iconic, it has to be memorable, this set. So the decision was made to build on a turntable, the pilot himself, and then we could turn it in the set so he could use different parts of the background for different shots, and that made it possible. Did you met Giger? Yeah. I had lunch with him every day for about 4 months. He has a fame of being a weird, reclusive guy. He's very reclusive and very quiet, and he had his Italian girlfriend with him, who's the opposite. she worked with him, and then... Yeah. Yeah, when he first arrived, I went to see him and said, what do you need? Because he was only coming for 2 weeks and leaving. He didn't want to be part of it. But when he saw what we were all doing, he decided to stay and help. And I asked him, what do you need? And he said, I need bones. And so I knew where to get bones from. You went to the nearest cemetery. Yeah, I dug a few up. So I knew where to buy bones that were medically treated, so they're safe. So we got him a truckload of bones. He had a huge pile of them in his studio. The documentary, he complains about the smell because the bones had steel meat in it. I don't know. No. They were very carefully... It was probably... But he complains about the smell on the DVD. You have to see it. He's complaining about the smell. Yeah, well, they were smelling it a bit. No one wanted to go near his office, but maybe he used that on purpose so no one would go and see him, because that's all he did was work from morning till night. And then every day he would come with us to the pub in Shepperton and wonder what all these weird dishes were, like shepherd's pie and spotted dick and all these different things. We had to translate what the dishes meant, because it was a pub. They always had the old English Cockney names and everything. So he came every lunchtime, and we'd have ordinary conversations really with him. Okay. Amazing artist. Ridley Scott is a very tenacious director, and you worked with him several occasions. This Alien was his only his second feature. Yes. How was he like on the set? Was he nervous for being a big production, bigger than Duel? Or was he the same guy that worked on Duel? How was he working under pressure? He was working under huge pressure. Ridley just gets his head into it and just works. That's all he does. And You know, he already made thousands of commercials. He was the king of TV commercials. He's very famous for a Hovis commercial and an Apple commercial. So he already knew what he could do. And Ridley operated that film, I would say 80% with a Panavision camera on his shoulder. It was handheld. It's one of the best operated films ever been. Most of it was on his shoulder. And, you know, my book's coming out this year, finally, Cinema Alchemist, and I tell all the stories of the making of Alien. It, you know, like when we're first going around the corridors, the air conditioning, he needed movement, and there were pages flipping in the wind. He said, what can I do? I grabbed the hairdryer from the makeup girl. I got under the desk while he was shooting, and I was blowing them to make look right. That was how we made it. But honestly, if you look at the Blu-rays and the DVDs, yeah, on the Blu-ray and the DVDs, I tell the story. There were so many producers on the set on the fourth day, and I was walking back to the set, and they all came and said, what's he doing, Ridley? Why is he so slow? What are we doing? And I just said, I've never worked with a faster director. And I said, the rushes are amazing. I don't understand what you want. He was really frustrated, Ridley, the whole way through, that they didn't even give him time to do test lighting on the sets. He was literally doing it in the first days, learning what he could shoot as we went. Normally, you'd always have a test lighting day on a film like this. No, this is that he's a very buff on lighting. He said on the DVD that blue or green light that hovers above the facehugger eggs. Yes. It took from some music video that was being recorded on the soundstage next door or something like that. It was I knew Anton first, who from the past. Anton was trying to make holograms at the time and things. The Who rented the stage in Shepperton permanently for rehearsing, and they were rehearsing in there. And Anton had called me and said, we've got these lasers. Do you want to see it? And I'd never seen a laser. Nobody. So Les Dealey and I went across, and they showed when they fanned it out with smoke. It looked amazing. So yeah. We got Ridley. I said, you better come and look at this. And that's what he used. That's true. Amazing. That's where it came from. So what it is? It's a protection to the eggs? What it is, after all? What does that light Yeah, it's doing a protection there? To the eggs. Oh, okay. It's a protection. And when that barrier was broken, then the eggs knew to open. So they knew there was somewhere they could attach to and go off onto another planet or spread. It's some kind of recycled energy, because they were still working after yeah. all those years on the derelict. Absolutely. Well, it's an alien craft. Yes, you know? It has eternal batteries or something. Absolutely. Like that. Uma curiosidade. No mesmo ano, o Roger Christian assinou também a direção de arte da Vida de Brian. Hã? Dos Monty Python. Dos Monty Python, sim, é verdade. Muito bem. Eu criei aqui uma pequena lista de alien rip-offs. Aliás, o género de terror no espaço, ou de slasher no espaço, não era propriamente novo em 1979. O Alien fê-lo com mais mestria, diria eu. No entanto, isso não o safou de ter as suas próprias imitações nos anos seguintes, e eu vou aqui enumerar algumas. Este ano saiu um no cinema, não é? Qual? O Life, que andam a dizer que eu ainda não vi. Ah, ainda não vi. É pá, para mim é o Prometeu os Dois. Esse aí é o Prometeu os Dois. Então, em 1985, temos um filme chamado Creature. A equipa dos efeitos especiais deste filme trabalharia depois no ano seguinte em Aliens. E eu apanhei este filme uma vez a dar, há muitos, muitos anos, na RTP. Sim, eu também já ouvi. Já ouvi, mas acho que não vi na totalidade. Shocking Dark, de 1989, ou a.k.a. Terminator 2. Em português chama-se O Regresso do Exterminador, e foi um filme italiano que foi lançado em alguns mercados como uma sequela do Terminator. Aqui a colagem... Eu nunca vi, mas eu lembro-me de um colega meu levar para a escola um VHS disso. E tu o quê? Mas pronto. Aqui a colagem recai mais nos Marines dos Aliens do que propriamente no Alien, mas ok. Contamination, de 1980, chama-se em português Uma Aventura Fascinante. Que grande título. Fascinante, não é? Esse também era uma sequela que Era suposto chamar-se Alien 2, se bem me lembro, não é? Não, não é esse. Eu já vou falar nesse. Não, não, é que depois existe outro. Existe o Alien 2, o Alien 2 on Earth. Sim. Mas yeah, o Contamination era para se chamar Alien 2. O pessoal do Alien é que disse... Não, não pode ser. O produtor deste filme encomendou este filme assim que viu o Alien no cinema. Mas isto foi mesmo. Este descarado até tem uma cena de um Alien a sair das entranhas de outra pessoa. Portanto, aqui a coisa parece-me óbvia. O WatchMojo elege como número 1 dos rip-offs do Alien o Inseminoid, de 1981. Em português é o Planeta do Medo. O Alien que engravida um membro feminino da tripulação de arqueólogos interplanetários. Só aqui percebe-se logo com o rip-off este filme é. E o mais incrível é que se vocês forem à página da Wikipédia deste filme, a página é enorme. Tem montes de dados em relação ao filme e eu não percebo porque é que um filme tão obscuro tem uma informação tão detalhada no IMDb. Depois tenho aqui então este Alien 2, Sulla Terra, de 1980. Alien volta a atacar, é mais um rip-off de escaradão italiano, começando pela lata de o fazer passar por uma sequela do Alien. A Fox tentou processar o produtor Ciro Ippolito por causa do título, mas o advogado da defesa lembrou que existia um livro de 1930 chamado Alien e ganharam o caso desta maneira. Por ironia do destino, seria uns anos mais tarde o Ciro Ippolito a tentar processar o Descent, o filme A Descida. The Descent. Depois... Sim, o monstro, olha que o monstro, mas é parecido, o monstro é parecido. É parecido. Galaxy of Terror, de 1981, é mais um da esse fábrica do Roger Corman, que, para além de um verme gigante alienígena a pinar uma gaja, tem nos créditos Bill Paxton a trabalhar no guarda-roupa e o diretor de arte James Cameron. Não sei se já ouviram falar nestes nomes. Então foi daí que veio o Aliens, não é? Yeah. O James Cameron trabalhou no início de carreira para Roger Corman a construir miniaturas. Aqui está. E acho que uma das primeiras curtas dele, que é Xenomorphs, ou qualquer coisa assim do género, foi produzida pelo Corman. Está tudo ligado. É verdade. Forbidden World, de 1982, ou AKA Mutant, é mais um alienígena da fábrica do Roger Corman aqui a atacar astronautas. E este, inclusivamente, partilha cenários do Galaxy of Terror, que também está aqui nesta lista. Yeah. Há um que foi feito pelo... Eu não sei se foi esse que a criatura foi criada pelo Stan Winston. Ui. Não sei se foi esse. Acho que também esse, não sei. A criatura foi criada pelo Stan. A malta fixe começou toda neste série B, é incrível. Eu não sei se vocês se lembram do Leviathan, gravado na Cinecittà, com o Peter Weller como ator principal, mas eu acho que isso é um rip-off tripartido, em que foi beber à fonte do The Thing, do John Carpenter, ao abismo do Cameron e também ao Alien. Então é Alien no fundo do mar, é isso? É basicamente isso. Ok. Nós também já tivemos aqui o Jason X, não é? Que é uma espécie de Alien. Exato. Quando nós estivemos com o JB Martins, a última vez, nós gravámos, foi o Sexta-feira 13, a saga do Sexta-feira 13, e eu no final, acho que foi nessa altura, eu no final perguntei assim ao JB, então tu que estás sempre aí nos jogos, tu já jogaste uma coisa chamada Alien Isolation? E ele disse-me que não, e entretanto eu sei que ele já jogou o jogo. E eu quero que tu partilhes isso, porque eu acho que o jogo está extraordinário. Não sei até que ponto é que pode ser considerado canon, mas acho que é dos melhores jogos dos últimos anos e injustamente underrated. Conta a história, nós jogamos com a filha da Ripley que vai à procura da caixa negra da Nostromo para saber o paradeiro da mãe. E é um jogo que está extraordinário. O que é que tu achaste? Eu achei achei fantástico, porque é um jogo que parece que nós estamos a jogar o primeiro Alien. Tudo é tudo muito parecido. O ambiente, a banda sonora, os efeitos sonoros, a forma como o monstro... Porque nos jogos do Alien, não é? Pelo menos até agora, tu tinhas uma metralhadora e bora aviar Aliens, não é? Aqui não, tu não consegues matá-lo. Ou seja, ele é um terror que está lá na nave, é assim uma sombra que tu sabes que não consegues matar e tens de te esconder dele, e isso é um pico de adrenalina, não é? Incrível no jogador. O jogo provocou-me um cagaço que eu não, há muito tempo que não tinha com videojogo. Eu fiquei fascinado, por acaso foi um jogo que foi uma obsessão que eu tive há coisa de um... pronto, na altura... na altura, que eu acabei para aí umas 4 ou 5 vezes. Eu fiz tudo o que havia para fazer nesse jogo. A sério? Sério. Mas o jogo é difícil para cacete. Como é que tiveste coragem o primeiro gameplay que fiz foi mesmo no modo mais difícil. Foi mesmo patrão. Eu também. Foi à patrão. Depois tive de o fazer sem nunca morrer. Pronto, e basicamente fui fazendo assim. E os colecionáveis todos... para conseguir fazer a platina, não é? Que é quando se consegue os objetivos escuros. Mas eu acho que eles devem ter tido acesso direto às plantas dos objetos, dos cenários, do filme, e a própria banda sonora está lá quase na íntegra, porque epá, é incrivelmente fiel ao ambiente do filme. Os efeitos sonoros, está ali um trabalho incrível. Há aquela espécie de... aquele boneco de madeira que aparece no início do Alien... O passarito, assim um passarito. Sim, o passarito, que é lá recorrente, está lá tudo. Aquele e jogo o Paulo, no início do podcast, falava no facto de não conseguir aceitar muito bem a tecnologia retrofuturista do filme, que hoje parece datada, e é verdade. Mas até isso funciona muito a favor do jogo. O jogo não é um jogo direto do primeiro filme, não é? Deste filme que estamos agora a falar, mas é como se fosse. É um ambiente que está mesmo muito bem... muito bem esgalhado. Acho que merecia aqui muito ser referido, porque de facto está ali um trabalho impecável e embora não seja um filme, é um jogo, mas é obrigatório falar nisso. Se nunca jogaram, se só viram as reviews, porque o pessoal das reviews passou-se um bocado. Pá, joguem, a sério. Se gostam do Alien, é o melhor jogo alguma vez feito do universo Alien. Dos melhores jogos de terror dos últimos 10 anos. Posso assim mete mesmo o cagaço do caraças, é verdade. Paulo, estás a apanhar bonés, não? A única coisa que eu posso dizer a nível de jogos é que eu joguei no Alien 3, que acho que era para a Mega Drive. Acho que sim, anos sim. 90. Havia um que era o Alien Trilogy. E foi das coisas mais horríveis, das experiências mais horríveis que eu já tive em jogos. Havia maus jogos do Alien, é verdade. Dessa era, 80 e 90, havia muito maus jogos. O Alien 3 era péssimo. Não dava para jogar. Era tão mau. E recentemente também houve um que era bastante manhoso, antes do Alien Isolation. Ah, era o Alien Colonial Marines, mas sim, o jogo foi completamente destroçado pela crítica. É. Acho que o jogo parece que não está acabado, não está polido. Tem imensos bugs, imensos muito defeitos. Manhoso. Vamos tentar ser sucintos. O que é que vocês esperam do Alien Covenant? Eu espero que seja... que vá naquela onda que agora está muito na moda, não é? Começou com o The Force Awakens, que é uma espécie de remake não oficial. Papá, isso já vai ser, pá. Isso era o que eu não queria que fosse. Pois, é isso que eu espero dele. Espero ser surpreendido também. Eu espero bom, que não seja demasiado colado ao Alien original. Eu acho que tenha que ali ser... uma textura nova, pá. Que o argumento seja novo, que seja fresco. Infelizmente, eu acho que vai ser muito colado. Mas posso estar enganado e ficaria muito feliz se assim não fosse. JB, promove-te aí. Onde é que podes ser lido? O que é que andas a fazer aí? Posso ser lido no sítio do costume, em cineblog.pt, e ando, pronto, atualizações de vez em quando, de trailers e coisas assim. Não tenho visto muitos filmes, infelizmente, por isso não há muitas críticas. E tenho regressado também com a Garagem de Kubrick, que é o webcomic que ando a fazer com a Carla Rodrigues, também foi vossa convidada aqui há uns tempos. Sim, sim, sim. Sim, sim. E já fez algumas entrevistas também. E basicamente é isso. Sim, entrevistou o Phil Tippett do Jurassic Park. Exatamente. Foi muito fixe. Não, olha, quando muito fixe. Para quando o livro disso? Ainda não sabemos. Está no limbo. Nós já temos... A coisa já está mais ou menos alinhavada, não é? Agora é a execução mesmo. É só isso que falta. Por isso é para o ano, se calhar. Esperemos que sim. Amigos, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, JB, por teres arranjado um tempinho para te juntares aqui ao nosso podcast e para fazer este digno podcast. É daqueles que são... Exatamente. Que têm que ser feitos, não é? Com pompa e circunstância. Era irrecusável. E com a devida atenção e homenagem. E vieste trazer um pouco de serenidade. É verdade. Cultura. Nós andamos muito histéricos ultimamente. E olha que... É este fórum. Pois eu gostei muito do vosso último podcast. Foi do Resident Evil, acho eu. Ah, ok. Sim, que 40 minutos não foram usados. É o que eu te digo. Nós andamos muito histéricos e esse foi um podcast muito histérico. E este não, neste acho que foi bastante consensual, mas também estamos a falar do Alien, não é? Não há muito por onde fugir aqui. Não há. Estamos no Facebook, facebook.com/VHSPodcast. O nosso e-mail é vhspodcast@gmail.com. Continuem por aí, estamos no iTunes também, se nos quiserem subscrever ou em qualquer outro agregador de podcasts que exista por aí. E até sim, à próxima. E se são fãs do Alien, aguardem pelas próximas reviews dos outros filmes. Exatamente. Epá, agora fizemos o Alien, nós mais cedo ou mais tarde temos que desbravar a caminho. É verdade. Até porque daqui a nada chega e depois vai chegar ao ponto em que vocês vão se sentir em casa, não é? Porque no Alien 3 e no Alien 4 aquilo já é mais chungaria, não é? Exato. Epá, mas tu mas não digas isso do Alien 3, que eu gosto muito do Alien 3. Eu aprendi a gostar do Alien 3. É isso. Não, eu também gosto do Alien 3. Também gosto, por acaso também gosto. Ok, obrigado, amiguinhos, e até à próxima. JB. Tchau, um abraço. Até à próxima. Obrigado, um abraço. Tá bem? Até à próxima.